Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Alberto GP Oliveira, diretamente aqui dos estúdios da Barão de Mauá. Esse é o DGCast número 12. Estamos aqui hoje com Beta Risse. Tudo bem, Beta? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Imagina. Hoje a gente vai conversar sobre desenho. O tema do programa de hoje é: quero desenhar, e agora? Trouxe a Beta aqui, especialista, pra ajudar a gente nessa missão aí, que não é nada fácil, né, Beta? Ah, não é nada fácil, mas também não é impossível. Não é um bicho de sete cabeças? Não, não é um bicho de sete cabeças. Antes de começarmos o programa, tenho aqui alguns recadinhos, como sempre, pra passar. Primeiro é dizer que a campanha do Rastros, o quadrinho do João Lucas, continua ativa lá no Catarse. Você conhece o João Lucas, né, Beta? Conheço. Você viu a campanha deles lá no Catarse? Vi, tô acompanhando. Tá bem legal, né? Muito legal. Então, se você não conhece ainda o Rastros, escuta, pausa agora, a gente vai ficar aqui, a gente te espera. Né? Pode ir lá com calma, escuta o DGCast número 8, que é sobre ilustração e quadrinhos independentes, com o João Lucas e o Guilherme Grassi, do Banana Zebra. Eles estão lançando esse quadrinho que chama Rastros, que foi feito pelo João, né? Tá lançando com o selo do Banana Zebra. E eles estão em campanha lá no Catarse. Como é que funciona a campanha lá no Catarse? Tem uma meta financeira pra ser atingida pra conseguir produzir o material em questão, no caso é o quadrinho. Então eles estão lá, já tá bem avançado as metas, né? Já conseguiram arrecadar boa parte do dinheiro. Só uma pequena correção. Quando a gente gravou o programa, os dados estavam um pouco diferentes. Agora que a gente tá finalizando ele pra edição, a campanha já atingiu 170% da meta inicial. Ou seja, já ultrapassou a meta e já arrecadou bastante a mais. Então, um grande sucesso a campanha do Rastros. Parabéns aí pro João Lucas e pro pessoal lá do Banana Zebra. E se você tá escutando no dia que a gente tá publicando esse episódio, que é na quinta-feira, dia 5 de maio de 2016, ainda tem 12 dias restantes para você contribuir com a campanha. Então, bora lá contribuir, fazer parte do sucesso que é a campanha do Rastros HQ. E você colaborando, se você colabora, é uma pré-venda. Você compra o quadrinho antecipadamente. E aí recebe na sua casa, tá bem legal. Tem umas recompensas também, você ganha pôster, um desenho seu. Bem, né? Legal. Com o estilo do quadrinho lá, ficou bem bacana mesmo. Então, se você quiser conferir, é o catarse.me/rastros. E tem a página deles lá no Facebook também, que é Rastros HQ. Você procura lá, é facebook.com/rastros HQ. Você dá uma olhadinha lá, vê o trabalho deles, que tá bem legal mesmo. E um outro recadinho que eu queria passar aqui pra vocês é, na verdade, fazer um pedido. Que vocês enviem seus comentários sobre os episódios, o que a gente conversa aqui, complementa a discussão pelo nosso site ou então pelo nosso e-mail, e a gente assume o compromisso de ler aqui no ar os comentários de vocês, a participação de vocês, para somar a discussão aqui que a gente está fazendo desse lado do microfone, mas do lado daí tem gente também com fonezinho de ouvido, e a gente quer trazer essas vozes aqui também para o DGCast para enriquecer a nossa discussão aqui, né? Convidar então o pessoal que trabalha com design aí no interior a participar aqui do DGCast, trazer sua história, quem sabe até a gente não faz um programa com você, contando aí o seu trabalho, o seu dia a dia e assim por diante. Só uma outra observaçãozinha. No programa passado, do DGCast número 11, Games, Indie e Startups, a gente anunciou a segunda semana de design aqui da Barão, que aconteceria entre os dias 16 e 20 de maio, agora de 2016, mas a gente está adiando o evento, ele vai acontecer só no segundo semestre, então assim que a gente souber as novas datas, a gente divulga aqui no DGCast, convida vocês para participar, divulga cronograma, etc. Então, agora no mês de maio, não vai ter a segunda semana de design da Barão. Vamos lá então pro programa, Beto? Vamos lá. Beta, queria que você se apresentasse aí pro pessoal que não te conhece. Quem é você? Fala um pouco da sua formação, sua área de atuação. Bom, eu sou formada em artes visuais. Eu tenho especialização em artes visuais, mas assim, sou formada em balé, formada em outras coisas, né? Porque são as coisas que vão complementando e levando a nossa vida adiante. Então, até eu chegar nas artes visuais, eu fiz muita coisa, mas fui fazer faculdade na UEL em Londrina, e depois após eu fiz em Belo Horizonte. Quer dizer, a minha tentativa era sempre buscar fora de São Paulo, porque a vida é inteligente. Isso, né? Inteligente fora de São Paulo. Os paulistas não acreditam, né? Não, mas existe, eles... não é? Não, existe. E é bem interessante a vida fora de São Paulo. É, então, assim, a minha mesmo. Formação, a graduação foi no Paraná e a minha pós foi em Minas. Então... Se for ver, ainda ele tá na fronteira. fronteira, né? Tô perto mas ainda. Belo Horizonte mas já é bem pra cima. Bem pra cima, né? Já tá. Mas aí, assim, trabalho com arte e educação desde que me formei. Tenho um trabalho de produção que a gente chama de poéticas visuais. É quando você produz em criação e tal, na arte contemporânea. Que foi por onde eu comecei, foi expondo em mostras de arte. E trabalho, então, assim, também na arte e educação. Eu trabalho com crianças, jovens, adolescentes, todos. Jovens. Jovens. E desde o ano passado, agora, eu passei a trabalhar também com adultos na faculdade, no Centro Universitário Barão de Mauá. Beto é nossa colega aqui no curso de design de jogos, né, Beto? Design de jogos, especialmente para a área de desenho. E também acompanho as monografias junto com outros professores, participo das bancas, dou palpite. O pessoal que não conhece aqui... Puxa a orelha, faço tudo isso. O pessoal que não conhece aqui o curso de design aqui da Barão, todo semestre o curso é modular, né? Ou seja, não são semestres, são módulos que duram um semestre, mas a ideia é que eles sejam independentes e em cada módulo tem uma disciplina que chama Projeto Integrador, que é como se fosse a monografia, exatamente, né? Que envolve todas as disciplinas daquele semestre e os alunos precisam desenvolver em grupo um projeto que desenvolva as habilidades trabalhadas naquele semestre. E a gente faz, é bastante rigoroso, né, Beto? Faz uma banca no final de apresentação dos projetos, tem não só os professores da casa, mas também a gente chama profissionais de fora para avaliar os trabalhos. É como se os alunos estivessem ali com a sua empresa, com a sua agência, defendendo o seu trabalho pro cliente, né? E, como você falou, tem bastante puxão de orelha, tem, né? Não, bastante tem... palpite. É. Por isso que tem a pré-banca, eles vão melhorando o trabalho, aí depois tem a banca. E aí isso a gente é tá ali para ajudar. Dá um retorno, assim, o Guilherme Torres, né? Que é o coordenador do curso. Coordenador. Ele várias vezes dá o feedback pra gente, que ele encontra ex-alunos e que o pessoal fala assim, como é que tá o mercado? Ele pergunta. E o pessoal fala assim, olha, o PI a gente reclamava na época, mas nossa, como me ajudou, como me facilitou, né? É onde você aprende mesmo a ser profissional, porque você tem que realizar o trabalho. A cobrança é alta. Né? Tem a expectativa prazo, é né? alta e tudo mais. Então, eu também tô ali ajudando nessa área, mas a minha área lá dentro, a maior área, é a área de desenho. De desenho mesmo, né? Mesmo. Então, na Barão você dá aula de desenho e você falou que com o pessoal criança você dá aula, aí É de artes visuais, uh-huh. Então assim, história da arte, vai de desenho a fotografia, a vídeo, então passa por várias linguagens. Muito legal. Por várias experiências. A oportunidade de poder já trabalhar desde criança com a linguagem visual, né? Porque basicamente a gente pode dizer hoje que apesar de uma sociedade onde a imagem é onipresente, sim, praticamente, mas a gente é funcionalmente analfabeto, sim, visualmente. É. Talvez a gente que trabalhe com isso, né, não, mas assim, majoritariamente, verdade, a população mundial, não tô nem falando muito Brasil, muito bem colocado, né? Apesar da nossa sociedade ser uma sociedade imagética, né, é interessante que a gente seja ignorante na leitura das imagens, porque elas estão aí também para nos manipular, né, não é só pra tornar o mundo mais belo, estético, né? Não. São somos ingênuos, né? De achar que tudo tem uma intenção. Então, se você aprende a ler por detrás das imagens, por detrás do filme, da propaganda, do outdoor, né? Do programa de TV. Você não tá tão à mercê assim. Começa a perceber melhor alguns sinais, né? É. Porque... Inclusive, né, que é tão discutido, tá tão em alta discussão, a questão dos padrões de beleza e a quebra desses padrões, né? Como que isso tá em pauta e de um tempo pra cá tá sendo discutido isso, e isso é uma educação do olhar. E o ensino de arte, ou o ensino de desenho, enfim, qualquer área dentro de criação, necessariamente tem que ensinar o olhar. E ampliar esse olhar para que você não seja tolo em achar que o mundo é um mar de rosas e que ninguém vai te passar a perna, né? Ou que as coisas são neutras, ou né? Ou que as coisas são desintencionadas. Pois é. Legal. Beta, hoje a gente tá aqui para falar sobre desenho e queria primeiro tentar entender. Dá para definir o que é desenho? Ó, segura essa aí. Não, a batata tava quente aqui na minha mão. Eu não, já joguei pra você. Você perguntou pra pessoa, né, que... Na verdade, assim, tem definições que são definições tradicionais de desenho, mas a gente já viveu períodos, assim, do século XX pra cá, na verdade, questionamentos a respeito desses conceitos tradicionais. E não só a respeito do desenho, a respeito de tudo que se produz na área da cultura. Então, assim, posso dizer que depois da arte moderna, tudo foi reconfigurado. Arte moderna, pro pessoal aí que não tá muito afinado na história da arte, estão pensando ali... Início do século XX. Final do XIX, começo do XX, que nada mais é do que a nova arte, que já não é tão nova. Sim, que agora já é até quase velha, né? É, mas dentro da humanidade, é, né, não, da história da humanidade é recente, novo. É. Né? Que é um projeto de uma sociedade, né? E uma sociedade que estava sendo discutida ali o que a gente quer para esse mundo. E aí, então, assim, no Entre Guerras, tem várias linhas de pensamentos. E essas linhas de pensamentos modernos, eles vão questionar o que é cada coisa dentro da área. E, no caso, o desenho também passa por isso. Geralmente quebrando com o tradicionalismo, com o academicismo, totalmente, né? Totalmente. Então, assim, se antes o desenho era algo que eu manipulava, técnicas que eu manipulava para representar uma realidade, para tentar transformar no papel uma imagem que convencesse o outro de que eu estava imitando a realidade, isso deixou de ser verdade absoluta. Deixou, né, de ser a prioridade também. A prioridade também, né? Também. Então, desenho é uma coisa mais ampla hoje. E aí, alguns artistas ou criadores retomam, né? Isso que é legal na arte de hoje é que é ampla. Então, ela tanto trabalha com materiais, inclusive, que você não pensaria que poderia transformar numa obra, e até com conceitos bem tradicionais. Por exemplo, a gente tem artistas como a Regina Silveira, que apesar de super contemporânea, ela retoma em algumas séries questões de desenho, questões de luz e sombra, até de módulos, né? Quando a gente tinha essa coisa de desenhar módulos no desenho de observação. Sim, fazer os círculos, né? A cabeça, as esferas, aquele jeito tradicional de ensinar desenho, que passava pela técnica da luz e sombra, da perspectiva e pela observação, né? Que essas são técnicas que são conhecimentos que a gente herdou da humanidade, vamos dizer assim, herdou lá desde o Renascimento, que tá até hoje. Então até uma coisa que é engraçada que você diz que os movimentos modernos vieram, de certa forma, não combater, mas questionar essa ideia de que da representação fiel da realidade. Não, e mas que, só no papel, desculpa, Bert, te cortando, que só daquela maneira que se fazia desenho. Sim. Então, eu não defini desenho agora pra você, porque eu posso fazer desenho no espaço físico, né? Não precisa ser no papel, com lápis. Legal. Eu posso fazer o desenho, no, né, como a gente sabe, na parede, na avenida, na ponte, então. Mas o que é próprio do universo do desenho e que o separa, que o distingue de outras áreas, de outras linguagens? Então, a gente pensa em alguns elementos básicos, assim, da linha, né? Do ponto, linha. Ponto e linha. E plano, né? Que é o que vai fazer a forma. Então, esses elementos básicos sendo trabalhados em outros materiais, eles são elementos de desenho. Também vai ser desenho. Também, então, a gente não fica mais limitado ao suporte, papel ou tela, né? Enfim, onde você der. Pode ver, às vezes, até alguns fotógrafos que, em algumas séries, eles, o registro é totalmente de desenho. Eles de certa fazem forma, fotos, eles estão compondo ali, né? Sim, né? Desenhos com a... Com elementos, eles estão ali com elementos que são elementos de desenho. Linha, né? E tudo mais. Então, e os elementos básicos, então, do desenho são o ponto, linha, linha, plano. Que fazem a forma. A forma. A partir da forma, a gente vai pro volume. Aí os volumes, mas aí a questão do espaço, esse daí é um conceito que vem bem da tradição. É, né? Bem acadêmico. Mas aí, né? Os modernos, eles ficam aí com ponto, linha, plano. Eles param aí. Vai aí pra cor também, mas tem artista que não trabalha necessariamente com a cor, trabalha com o excesso de luz ou escuridão. E aí, a questão de composição mesmo, de ter um espaço, necessariamente, quando você concretiza uma ideia, tem um espaço envolvido. E espaço não é um problema só do desenho, né? Espaço é um problema de todas as áreas que concretizam. Sim. Visualmente. A arquitetura, o próprio design, né? Né? Todo mundo tá trabalhando com espaço também. Todo mundo trabalha com espaço, Sim. Compor no espaço. É claro que se eu tô com uma folha de papel, eu tenho ali um determinado espaço, né? E que é diferente. Aí são conhecimentos que vão variando, mas o princípio é de desenho. Legal. Mas o desenho, ele sempre envolve uma representação? Então, aí a gente tem alguns conceitos que variam, por exemplo. Tem a figuração. Figuração, o que que é? Figuração é quando você trabalha a forma de maneira que ela te remeta, por causa da memória e da cultura, a objetos ou coisas que são da realidade, palpável. Uhum. Né? Então, isso seria figuração. Você tem elementos de linha e forma que necessariamente... Te remetem a uma coisa real. A um objeto ou, físico. Né? Por conta da sua memória, da sua cultura, você vai associar aquele elemento visual. Então, isso vai ser uma figuração. Certo. E necessariamente desenho envolve figuração ou existe alternativa? Não. Isso já é até velho, assim. Aí tem a questão do que as pessoas chamam de abstração, que é um termo que não é muito correto e tal, mas é o termo popular, vamos dizer assim. Uhum. Abstração que seriam formas das quais você manipula e compõe e cria em cima delas, e que não necessariamente não deve remeter à questão de uma representação, como você está chamando. Mas ela em si já é uma realidade, né? Você trabalhar com linhas e formas coloridas, você está trabalhando com a realidade em si, concreta dessas formas. Ela já é. Se você tá botando em algum suporte, ela é concreta. Né? Ela é concreta. Você concretizou. Por isso que alguns artistas modernos, o Kandinsky e outros que passaram por escolas da abstração geométrica, eles falam que não tem nada mais concreto do que o ponto, a linha, né, e o plano. Então, quando você põe no papel, é concreto. Por isso que o termo abstração é... O que é abstrato, né? Porque a partir do momento que você cria uma imagem, deixa de ser abstrata. Sim. Né? É. Ela é concreta, você está enxergando e tudo mais. E aí, a gente chama, também usa o termo não figuração, que é simplesmente para contrapor a ideia de uma representação. E sem usar a palavra abstração, né? Mas abstração é o popular, então a gente usa para se compreender, né? Para ser compreendido. Tem que apelar, né? Mas, enfim, todo mundo entende o que significa abstração. E como é que eu faço para representar ou para trabalhar com a figuração de uma ideia ou de um conceito? Tem um nome específico para isso? Ou simplesmente vai ser manipular também as formas, né? Ponto e linha, o plano, para representar essa ideia de uma forma mais simbólica, é isso? Menos indicial, menos indicativa. Só que tão simbólica quanto uma figuração. Quando a gente trabalha com elementos gráficos, elementos de uma visualidade, necessariamente você percebe, quando você tem alguma coisa, vamos falar, abstrata na sua frente, tem forças agindo ali na imagem. Então essas forças você vai acabar interpretando de alguma maneira, mesmo que não seja consciente, aquelas imagens elas vão mexer com alguma coisa, né? Necessariamente, porque as cores têm um peso, né? Elas têm uma provocação, né? Ou têm uma leveza dentro daquela imagem, mesmo que seja abstrata. E aí, necessariamente, elas vão provocar estímulos e a gente já aceita mais a abstração, né? Porque quando ela foi inventada, né, a gente chama da tríade, né? Mondrian, Malevich e o Kandinsky, os três artistas que ao mesmo tempo estavam já inventando abstração em países diferentes, foi meio recusada a princípio, né? Porque a gente não sabe o que é, a gente nega. Mas hoje já tem mais de 100 anos, então as pessoas não têm tanta negação em relação à abstração. Já aceitam bastante, assim. A arte moderna já tá bem absorvida. Esses conceitos que são mais do começo do século XX já estão bem absorvidos. Então, não tem mais tanta rejeição, né? Então, a gente, de uma certa forma, a gente acaba compreendendo. Pode até não ser tão direto, mas... Mas aquilo, de alguma maneira... Você falou, forças vão agir ali sobre nós. Sim, porque e a gente vai interagir com aquilo. Porque a imagem tem... Ela fala sozinha. Sim. Né? Ela não precisa do criador do lado. ela fala sozinha. Já pensou no museu lá? Então. Aqui... Eu quis dizer isso na exposição. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? Você tá entendendo errado, hein? Ó, o logotipo de uma empresa fala sozinho. Sim. Né? E se for um logotipo bem feito, necessariamente tem que falar sozinho. Né? E vai conversar com quem estiver lendo essa imagem, né? Sim, E aí é que tá o trabalho da educação ou da graduação no design é ensinar a olhar. O curso de desenho que eu tento trabalhar na Mauá é formar o olhar de maneira crítica e aprender a ler também outras imagens que não só aquela que você mesmo está produzindo, né? Mas ter um repertório global, assim. E o repertório de imagens não é só também dentro da sua área. Então, é que é isso que eu tento sempre discutir com os alunos. Não fica bitolado só vendo coisa de design, entendeu? Vai ver filme, vai pesquisar diretores de cinema, vai pesquisar artistas visuais, vai ver o que a sua cidade produz. Enfim, outras áreas, né? Até podemos pensar, sei lá, videoclipes, né? Sim. Produção visual de forma geral, né? Tudo que é produção de imagem, você tem que... Fotografias. Ter um repertório, né? Tenha um repertório de história da arte. Porque aí a gente sabe que a criação, ela não é do nada, né? Você não cria do nada. Ninguém cria do nada. Ela vem com base... Com muito trabalho, né? E com muito repertório. Então, quanto mais repertório você tiver, melhor pra você. Mais facilidade até você vai ter pra criar, né? Sim, né? Tenha livros né? Não vive só do Google. Tem livros de história da arte. A internet ela é uma maravilha, mas ela acaba sendo rasa, né? Ela é rasa. Por isso que as pessoas... E tem muita coisa ruim, né? As pessoas temiam que a internet vai matar o mercado editorial, o livro já... Não, o livro não. Só reforçou o seu lugar. É. De um material, um suporte de conhecimento sólido, né? Tudo bem que também tem livros hoje, sim, né? É, mas enfim, mais aprofundado, quiser... pelo sim, menos. Sim, mas se você quiser ter um repertório, não tenha só a busca do Google, por favor. Tem que, né, buscar tenha, outras tenha, fontes. Tenha, né, livros, enfim, tem... E como que você faz, Beta, para estimular o olhar no aluno de design, no caso, mas quem está começando a desenhar, como que se trabalha? Bom, eu é sempre... É semiótica, análise de imagem... Análise de imagem, discussão de imagem, discussão de ideias, ver muito, né, e analisar junto. Eu sigo mais ou menos um roteirinho, ó, gente, vamos descrever, vamos entender o que, que é palpável, o que é visível, porque através do visível a gente vai na entrelinha, né, lendo da mensagem e tudo mais. E, então, assim, eu trabalho muito interpretação, nunca descolado da contextualização da produção, porque aquela imagem ela foi produzida numa época, então ela não pode ser descolada da época que ela tá. Uma época, ela tinha uma finalidade. Cultura, né? Finalidade, né? Não pode ser descolada. Então você tem que entender o contexto da produção da imagem, né? Então isso é necessário. Isso é ter repertório. É você saber de onde as coisas vêm, por que elas são criadas daquela maneira. Então, no curso de desenho da Barão, eu trabalho muito, assim, esse repertório, né? Ampliar repertório para eles e de diversas áreas. Inclusive, as propostas que eu faço, assim, que eles têm que criar, eles têm que dar feedback e trazer trabalhos de criação, é sempre fazendo ponte com outros criadores. Necessariamente vai ter um momento em que eles vão ter que olhar para outros criadores. Pode ser de design também, mas tá aberto. Então vai chegar um momento em que eles vão, sabe, escolher um compositor e vão criar imagens a respeito de alguma ideia que tá ali numa composição, numa música e tal. Então é conversar mesmo, né? Criar intertextos, né? Análise de imagem é uma coisa muito gostosa, né? Quando você começa a estudar e conhecer e a entender como que você faz isso e conhecer ferramentas... É porque aí as coisas não ficam aleatórias, né? Não ficam... Dá um gosto, né? Dá um gosto. Não ficam rasas, né? É, aí a gente vê que, poxa, não. Ah, eu faria isso. Não, você não faria, né? Você não tá no começo do século XX, sei lá, enfrentando as primeiras guerras e ainda querendo uma inovação e querendo uma outra sociedade. Não, você tá no século XXI e eles fizeram isso lá atrás e você não faria. É. Não, porque, né, as pessoas têm, qualquer isso daí um faria, eu faria. Né? Não, não, não, não faria. Ô, Beta, eu adoro esse segmento do conhecimento humano, que é de discutir ideias e tendências e correntes. Mas eu acho que o pessoal pode também sentir falta um pouco da parte de técnica, prática. Ah, no curso, você fala? É, no curso e aqui na conversa. Ah, sim, claro. É, no curso de desenho, tem uma questão tradicional. Então é preciso. É preciso, partido tradicional? Não necessariamente. Eu, por exemplo, com eles, eu tento trazer mais questões modernas e depois ir pro tradicional, pra não engessar. Sim. Né? Porque eu quero que eles entendam isso, assim. Mas tem as técnicas que são mais tradicionais. Eu já citei luz e sombra, perspectiva, o desenho de observação. Dentro disso tem uma questão de imitação da realidade e tal, que ensina bastante. Eu não tô falando aqui que a gente recupera os conhecimentos tradicionais, né? É, não se descarta. Eles... Foi um trabalho muito bem feito. Né? Também teve seu contexto. Tem seu valor, né? Tem seu contexto, é que as pessoas tiram do contexto. Sim. Mas aí também a questão de trabalhar isso em função da criação. E aí então eu trabalho exercícios, por exemplo, surrealistas, que fazem os alunos ficarem sem pé nem cabeça. Então mexe muito com outras questões, porque pra mim, eu acredito nisso, desenho é antes de tudo criação, né? Então mesmo que ele tenha um pé na observação ou que ele tenha um pé só na criação, de qualquer forma ele vai ser sempre criação. Ele sempre vai passar pelo filtro criativo. Então, eu tento trabalhar algumas técnicas, alguns materiais que eles necessariamente precisam conhecer, no caso, no curso de design de jogos, como aquarela e pena nanquim, que são muito utilizados em ilustração. É, mas também faço propostas para que eles desenhem em materiais inusitados, ou utilizem os materiais inusitados dentro do desenho, que aí é pensar fora da caixinha, mesmo porque se eles seguirem a área de ilustração, você pode pegar um monte de livro de criança e ver, assim, tem uma ilustração mais tradicional, tem uma mas muito doida, né? E aí tem uma outra que a criança vai tocar, tem a questão tátil. Então, se a gente não pensar fora da caixinha, a gente não vai desenvolver de acordo com a ideia do livro, enfim. No caso, quem segue pra ilustração. Legal. E assim, uma pessoa tá ouvindo aqui o DGCast agora, falando, pô, você gosta de desenho, é legal. Mas não desenha. O que, que você recomenda? Bom, eu recomendaria, vem pra Barão. Vem fazer o curso de design. Que é uma professora de desenho muito boa. Mas quem não, quem tá em outras cidades, inclusive, tá querendo começar. Desenvolve o hábito. Acho que antes de tudo é desenvolver o hábito. E perder o medo. Errou agora, ai, não ficou legal, daqui a pouco fica. Que é o que eu sempre falo pros meus alunos. Dane-se, é uma folha a mais, vai, desenha de novo, né? Ah, mas não deu, não tava tão legal. Não, faz outro. É hábito. É o hábito de ver. O ver tem que ser modificado, né? Você tem que aprender a ver. E ter um pouco mais de hábito. Então, assim, se você puder ter um caderno e levar esse caderno pra cima e pra baixo e aproveitar alguns momentos do seu cotidiano ali que tá propício pra você fazer algum desenho, tenha sempre pelo menos um lápis, um caderninho. Aqueles clichês do vai passear no parque, passear pela cidade. É, dentro do ônibus, tentando observa. Desenhar, né, com movimento. Funciona, isso é legal. Muito bom. E curso. Você tem que se pôr cursos. Em situações de desenho. A questão é essa. É como essa. Se fosse você ligar uma antena pra, né? Pra isso, e né? Passar pra pensar isso. A vibrar desenho. Pra pensar em desenho, é. E tentar procurar. É se pôr a desenhar, não adianta, tem que fazer. Eu sempre falo com quando eu tô com criança pequena, né? É treino também, é fazer, é hábito, né? É igual ficar jogando bola, uma hora você joga melhor. É. Né? Uma hora eu tenho mais ideias, eu fico mais criativo, entende? Então é se pôr a fazer também. Legal. Beta, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu não sei se eu falei tudo. Acho que não. A gente falou bastante coisa e... Esqueci. A proposta nem é a gente esgotar nada em meia hora, né? Não dá. Não tem como. E aí fica como desculpa pra fazer outros programas também. E aí queria agora então que você resumisse tudo isso de um modo bonito Deus. E empolgante. Bonito e empolgante. Tenha um caderno. Legal. Né? De preferência, com folha de espessura maior que 100. Tem um tipo de caderno que chama scratchbook, que é de folhinha mais grossa, é melhor. Você prende, assim, o lápis nesse caderno. Então, tenha um caderno. Põe vá. Na mochila ali, na bolsa, põe na mochila, né? É. Pode ser um bloquinho de anotações, por que não? Pequenininho. Mas ponha a ver. Ponha-se a ver o mundo de um outro jeito. Que desenhar é isso. Desenhar é pensamento também. E ver o mundo de um outro jeito. Acho que é possível. O desenho me ensina muito. Continua me ensinando até hoje. Desde as crianças até os jovens na faculdade. Minha aula nunca é igual. Porque eles fazem o desenho ficar diferente e a aula diferente. Então, eu acho que colocar-se a desenhar é também se propor a abrir, ampliar o olhar para formas novas. Legal. Tem algum contato seu que você pode não deixar? Não sei se eu consegui falar resumidamente. Não, a proposta era essa mesmo. É. A frase é de efeito, mas a proposta é aprenda isso mesmo. A ver, minha gente. Bom, eu tenho no Facebook, quem quiser conversar sobre desenho, Beta Risse, por favor, dois Cs no Risse. Não é C de sapato, não. Não, né? É C de sapato, é dois C de cebola. De cebola. Né? E eu também tenho um blog, né? Minha vida é meio corrida, eu escrevo de vez em quando. Não me espere sempre com aquela textos. Frequência. Não. Eu escrevo quando me dá vontade e quando eu acho que tem coisa legal pra escrever. Endereço, então? Eu não sou blogueira de profissão. É betarisse.blogspot.com. Lembrando que o Risse é com dois Cs. É isso. Legal. Beta, muito obrigado pela sua presença. Imagina, aqui. Eu que agradeço. Muito legal o papo. Quero agradecer também ao Bodão, que está gravando com a gente aqui no estúdio. E agradecer a você que está ouvindo até agora, que tem compartilhado, acompanhado o DGCast nessa nossa jornada. Quero ressaltar que se você tem algo para acrescentar aqui a nossa discussão, a nossa conversa, você pode comentar no site, comentar no e-mail. Aí a gente se compromete a ler aqui no próximo programa seus comentários. Pedir que se você gostou do programa do DGCast, compartilha nas redes sociais, mostra para um amigo, espalha a palavra aí pro pessoal conhecer também e convidar o pessoal que trabalha com design no interior para contar os seus causos aqui, suas histórias. Quem sabe até a gente não monta uma pauta aí com a sua história. Então é isso, DGCast fica por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até. Hoje, antes de ler os créditos, tem um recadinho. O Centro Universitário Barão de Mauá está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2016. Os cursos oferecidos são Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jogos Digitais, Marketing e Produção Audiovisual. As provas serão realizadas aos sábados, às 10 horas, e às terças-feiras, às 19 horas. A primeira prova será no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site www.barondemauá.br, pelos telefones 16-3603-6600 e 0800-1835-66, ou presencialmente na Unidade Central, na Rua Ramos de Azevedo, 423, Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, São Paulo. Mais informações e o edital você encontra no site da Barão, de novo, é www.barondemauá.br. O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza, no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio e Caio Rodrigues. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpiquet.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais, Bruno Marques, Emerson Stark, Rosana Pisa, Vinícius Rocha e Yasmin Coxes. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. DGCAST. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast@gmail.com. A gente quer muito ler suas opiniões nos próximos episódios. Escreve pra gente. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebook.com/dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com/dgcast ou @dgcast. Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal, que você vai receber automaticamente novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o DGCast no iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece e fazendo um review do nosso programa. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Na semana passada, o DGCast chegou a figurar entre os top 10 podcasts na categoria design, sendo que a gente atingiu a 7ª colocação em alguns dos dias. A gente também ficou entre os 25 primeiros da categoria Arts, que é uma categoria superior da subcategoria design. A gente ficou em 22º em um dos dias lá. Isso é muito legal pra gente, dá uma visibilidade importante e, como eu falei, ajuda para que mais pessoas possam conhecer e ouvir o DGCast. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.